caixote já rodeado e figurado. O Rio Grande está em primeiro lugar. Pra dança xote, arrodeado e afigurado, o Rio Grande está em primeiro lugar. O quatro passo e o xote de duas damas, o xote carreirinha eu gostava de dançar. O quatro passo e o xote de duas damas, o xote carreirinha eu gostava de dançar. Já dancei xote na ponte de Uruguaiana, já dancei xote na praça de Quaraí. Já dancei xote na ponte de Uruguaiana, já dancei xote na praça de Quaraí. Em Livramento eu dancei com uma castelhana, da malvada, da cigana, nunca mais eu esqueci. Em Livramento eu dancei com uma castelhana, da malvada, da cigana, nunca mais eu esqueci. Em Porto Alegre eu dancei com uma moça loira, era bonita e tinha os olhos bem azul. Em Porto Alegre dancei com uma moça loira, era bonita e tinha os olhos bem azul. Ai que saudade que eu tenho daquele xote, por isso eu sempre digo viva o Rio Grande do Sul. Ai que saudade que eu tenho daquele xote, por isso eu sempre digo viva o Rio Grande do Sul. Lá em Pelotas, dentro da União Gaúcha, dancei um xote bem bonito pra se olhar. Lá em Pelotas, dentro da União Gaúcha, dancei um xote bem bonito pra se olhar. A pelotense se dobrava no meu braço, sempre firme no compasso, foi um xote de abafar. A pelotense se dobrava no meu braço, sempre firme no compasso, foi um xote de abafar. Em São Francisco, na minha terra querida, dancei um xote que foi muito comentado. Em São Francisco, na minha terra querida, dancei um xote que foi muito comentado. Pois a serrana tão bonita e faceira, sorriso tão certeiro me deixou apaixonado. Pois a serrana tão bonita e faceira, sorriso tão certeiro me deixou apaixonado. Ai que saudade que eu tenho da minha terra, daqueles xotes quase morro de agonia. Ai que saudade que eu tenho da minha terra, daqueles xotes quase morro de agonia. Só sei que vou pra dançar em Bom Jesus, dancei Lagoa Vermelha e também na Vacaria. Só sei que vou pra dançar em Bom Jesus, dancei Lagoa Vermelha e também na Vacaria.